te levar pra ver a coisa mais bonita que eu já vi. Confesso, desde então eu jamais esqueci. Em frente do espelho você vai notar aquilo que meus olhos não cansam de olhar, pra ver a coisa mais bonita que eu já vi. Confesso, desde então eu jamais esqueci. Em frente do espelho você vai notar aquilo que meus olhos não cansam de olhar. Eu vou te emprestar meus olhos, que é pra você ver tudo aquilo que eu vejo ao notar você. A verdade que nem versos de amor podem dizer, a beleza que nem seu mau humor pode esconder, a magia que nenhuma fotografia pode revelar, e um brilho seu que nem o sol consegue comparar. Você acha exagero, mas juro por Deus, se você pudesse ver você dos olhos meus, eu vou te levar pra ver a coisa mais bonita que eu já vi. Confesso, desde então eu jamais esqueci. Em frente do espelho você vai notar aquilo que meus olhos não cansam de olhar, pra ver a coisa mais bonita que eu já vi. Confesso, desde então eu jamais esqueci. Em frente do espelho você vai notar aquilo que meus olhos não cansam de olhar. Eu vou te levar pra ver a coisa mais linda que inspira minha vida e me traz razão pra viver. E mesmo contando os problemas que eu tenho, me faz acordar e querer fazer e lutar e mostrar que a minha riqueza maior é você. E mesmo a milhão na corrida da vida, estar ao seu lado é vencer. E quando eu tô cansado da minha rotina, o meu remédio é ter você na minha retina. Você acha exagero, mas juro por Deus, se você pudesse ver você dos olhos meus, eu vou te levar pra ver a coisa mais bonita que eu já vi. Confesso, desde então eu jamais esqueci. Em frente do espelho você vai notar aquilo que meus olhos não cansam de olhar. Nada é por acaso, como o nosso caso. Com seus olhos me caso pra mostrar pra você, porque vivo sorrindo, seu segredo infindo e o sorriso mais lindo que eu não canso de ver. E nada é por acaso, como o nosso caso. Com seus olhos me caso pra mostrar pra você, porque vivo sorrindo, seu segredo infindo e o sorriso mais lindo que eu não canso de ver. Se você pudesse levar a pessoa amada na frente do espelho e dizer, uma mãe, um pai, um filho, uma filha, se ela pudesse se ver através dos seus olhos, o que você diria?